O amor assumiu o nome da mulher nesse impossível ser que nunca nos meus braços um instante sequer se consumiu. Encolo-me a conservo na memória, no restrito recanto da ternura aonde a sepultura não encerra aquela que na terra se corrompe. Só quando eu conheci é que nasci. Se tarde a conheci, é porque sempre a toda a parte tem chegado tarde. Quem se afinal jamais chegou a parte alguma, muito menos chegou àquela que partia para não mais voltar a estes dias. Definitivamente se lhe foi a vida que ora a ora se lhe ia, sujeita à tirania de uma condição que nem abre exceção para a beleza. Mas ela é para mim sempre afinal a mesma. Ela acontece como se tivesse idêntico vigor ao da primeira vez. É como se descesse sobre a terra um duvidoso Deus de um duvidoso céu. Mas nem sempre assim é. E certas vezes as coisas abandonam-me uma a uma e eu sinto-me sozinho. Nessa escuridão que no meu coração se estabelecia, quando nas cerimónias da Semana Santa os círios se apagavam um por um para assim figurar a fuga dos amigos de Jesus. Rádio Etiópia. From Lisbon to all the world through the Podomatic Network. A program with the Bishop Anatoly Brooks, dedicated to all the great sinners of this world. Terás morrido tanto que na morte visses tu, nobre portuguesa no estrangeiro, maneira de morrer num peito como o meu para assim renasceres e seres não só nobre, mas rainha? Mas ela não responde. Ela que não há muito, mesmo no menor gesto que fazia, ou até sorria ou dava um simples passo, despedia uma ave que riscava os céus e conferia vida a tudo o que encontrava. Thank you. Mas que forma de faca assumiria o gesto que na carne te abriu essa cratera por onde se esvaiu a tua vida? Quem pôde contra ti poder tamanho capaz de opor-se ao mínimo poder de quem se menos manda mais ordena? Prometeram-te o céu? Mas que céu há capaz de te conter? Lembrar-se-ão de te canonizar como vulgar profissional do bem, se perante a beleza a bondade esmorece. Se ao menos por morrer conseguiste saber do confronto contigo ou com um Deus qualquer, as coisas que por trás de cada coisa havia. Inúmera mulher, tanto mais nos amamos quanto mais o amor sacrificamos. Ontem mesmo, Castela, que era um reino povoado, arraso descampado hoje se reduz, pois tu eras a luz e já não brilhas mais. O momento chegou em que o maior amor se extinga, não que a morte matasse o ser amado, mas porque uma só linha de um rosto já não tem sentido, ou deixou de saber-se o íntimo significado da curva desse gesto de que tudo tinha dependido. Que significa o sangue, a lei, a convenção, para quem numa mão, amor ou amizade, tem o sensível signo do sentido da vida? E não ter inventado um Deus para assistir-me nesses momentos de alegria extrema em que, por contemplar quem eu amava, nele me transformava irresistivelmente. Thank you. Penso em ti e por pensar existes. E num momento pleno como este, justifica que nós, árvores de acaso, ergamos nossos troncos sobre a terra num desafio à morte inevitável e até indispensável para quem tanto mais vida teve quanto mais morreu. Nomeei-te no meio dos meus sonhos, chamei por ti na minha solidão, troquei o céu azul pelos teus olhos e o meu sólido chão joguei-o no amor. A flor, a fonte, a água, a própria água, há pouco justificação da minha vida, já nada significam para mim. Amor, mulher, mais do que mão, olhar, palavras tanto mais inesperadas quanto mais vezes foram repetidas, mil vidas que eu tivesse, a jogaria nelas. Thank you. Que a minha morte venha, se for ela a condição da eternização daquela plenitude que o olhar nos dava e recusava a mão. E por mais que procure, não encontro a divina alegria de uma vida confirmada sempre que ameaçada se encontrava. Eu amo-te mais do que o mar à areia e busco-te com mais impaciência do que aquele próprio põe quando a procura e a possui e perde pela maré cheia. Eu amo com amor e amo tanto amar-te que nem contigo morta tenho medo de perder-te, pois quanto mais te perco, mais te encontro. Entre o longínquo mar e o teu próximo olhar, tive de atravessar desertos, corredores, aceitar convenções, saudar fidalgos, dispersar-me por gestos para me simplificar e para te alcançar liberto das razões de estado. Continuas a ser inacessível como um anjo e em vão quis esculpir a tua imagem com algas e corais revoltos pelo mar. Eu tenho-te e mantenho-te no ânimo. Surpreendes-me sempre como da primeira vez. Temeria perder-te se pudesse ter-te. E seria infeliz se uma só vez contigo feliz fora. vezes a vivias, mais morrias, pois sabias que o bem bem pouco dura. O meu amor aumenta-te ainda mais, e és enorme, e nem consigo ver pedras ou pássaros ou plátanos que antes eram a minha única razão de ser. Nem que viesse Deus, eu trocaria por uma bocejante eternidade a promessa da terra, a alegria de nela confundir-me e ter serenidade. Possui leões no coração, e o que num pendão eram simples insígnias, agora rugem, rasgam, riscam-lhe rubro o rosto e tornam cor do mosto as coisas que o rodeiam, e os leões olham-no com os olhos dilatados. E eu, que fui volúvel e diverso, mesmo quando pensei querer o que não queria, encontrei na mulher, mais do que o céu, o chão. Demónio sou, e mais demónio é quem sobre a sua infernal juventude, embora os anos passem, permanece de pé. Banister, I can see you carve and blast rainbows. Twenty-seven summers press against the powder room windows. On returning eyes are learning the language of your wrists. You twist them towards the chandelier and say, who will be my witness? Beaded road with Jerusalem here, watching the trawler roll in. Let's start at the beginning. The drunk shouts, who's your tailor, on the preface of a power failure, slashing out its darkness. The steeple riggers round the spires scramble for holy work lights on great hooks hanging. You straighten your quiff and mimic a stiff. The jury's back and it's a crushing blow for those who wish you ill and woe. You are the Lake District. You don't need to speak. Writes in the air in chalk, like subtitles walk across a foreign film screen. the landing, I can hear your hay bale laughter singing. It breaks the white horse hearts of all those assembling. To be an ornament that sparkles, it's clear those here would kill. But there's nowhere to hide if you become a city on the hill. On a beaded road with Jerusalem Hill, watching the trawlers roll in. Let's start at the beginning in a dingy parlor by a mantel swooning, with the ancient caverns of your eyes welling. The tail of Russian headscarf landing on your collarbone from your blouse protruding. You tighten your belt so it's closer felt. The jury's back and it's a crushing blow for those who wish you ill and woe. You are marry me in a registry like a foreign film scene. Let others publish our faults. Take my hand and we will lower the cathedral vault, spinning like a foreign film reel. Isabel, Eu conheço o mundo e seus caminhos. Quem não segue por eles não conhece a vida que nos dias amanhece. Os ventos favorecem a partida. Muitos partiram, eram muitas naus. Todas nos prometiam deslumbrantes mundos. Mas sempre insatisfeito preferi a vida e a beira-mar dos pescadores do meu país. O mar dos inquietos, incapazes de caber não só em alguns milhares de quilómetros quadrados, mas mesmo nas intrigas dos políticos e nas maquinações dos que, por mais que possam possuir, jamais possuirão a inquietação dos que vivem a vida na idêntica medida em que no menor mar a perdem. E como um rio corre a minha vida. E por muito que um dia a outro se pareça e a lua intensifique a noite e o sol resplandeça, jamais na aparência iguais dois dias têm uma mesma origem. A glória humana, a única que existe quando já nenhum Deus nos pede nem promete uma terra qualquer para além da morte, é o contentamento do momento. Julguei mais do que a vida pela natureza, porque nela deixei a minha infância. A única que tive de certeza. Antes de conhecer-te, eu não acreditava que existisse alguém com a tua estatura. E eu não te pedi nada, porque nunca alguém pediu mais do que eu a uma criatura. Tu eras para mim como a flor do momento. Colhia-te e perdia-te. E nasci no campo e todos lá morreram. E ele é hoje para mim mais real do que então, pois é só pensamento. Eu podia comprar-te, pois não tinhas preço. Era jovem e bela, e reinavas como quem nem sequer em si mesmo se contém. Tu eras companheira das estevas, mesmo se te não via, respirava o teu aroma. E agora não sei por onde tu me levas. E tudo quanto sou, és tu quem o retoma. Thank you. ultrapassava a imaginação de quem muito pensou e muito leu, para afinal vir a reconhecer que o vento tinha nele a única definição. Não sei, quando te vi pela primeira vez, foste sempre impossível para mim. Como buscar agora a segurança, se não há neste mundo nenhum ombro onde possa pousar às vezes a cabeça aquele a quem jamais lhe permitiram repousar? E que me resta agora, quando a única forma para mim possível de coragem era tê-la no ato de perdê-la? Em que mundo será visível doravante aquela a quem, tão frágil como uma andorinha, não só difícil já lhe era voar, mas mesmo ao caminhar sempre sofria? Poderá porventura anunciar a primavera, contrastar com o céu a cor da sua asa, se como brasa em si mesma se queimou? De nada já lhe serve ter aquela mesma obstinação que tivesse uma porta que, quanto mais quisesse, menos conseguisse abrir. Tão difícil foi sempre conhecê-la e, após conhecê-la, dominá-la. Em vão lutava até de madrugada com aquele anjo que tentava subjugar-me através de uma luta que, se me destruía, otorgava sentido à minha vida. Que a morte em breve desça sobre mim, para que frescas comigo desçam ao sepulcro as linhas do teu rosto na memória conservadas. Thank you. mas tu não me consentes o ouvido para deixar o país sem o deixar, porquanto o teu olhar iria onde eu fosse. Às vezes, Isabel, quando caía à tarde, falavas-me de Deus e do seu céu, mas Deus é só um nome, e só pode criar, se é que o pode, um só campo semântico que deixa dar o nome de divinas a coisas tão terrestres como o mar. Para citar apenas um exemplo, e só assim tu pudeste significar o mesmo do que o mar, a música, o momento. Usa apenas a asa que ao movê-la explica, não para evitar, mas para proteger aquele que implacável a persegue. Ave real, possível como a nuvem, mas capaz de pagar no íntimo do ser o preço que lhe custa ser em vez de parecer. Tu já só tens na tua frente a noite, e nenhum Deus te deu nem o céu nem a terra que sem os esperar tiveste uma só vez. Se sempre mereceste a minha morte, pois só em ti a vida tinha para mim sentido, agora que na terra imóvel jazes e a aperfeiçoas com a tua perfeição, sei que viverei mais quanto mais eu morrer. Já que amei sempre não respira, nem seu hálito deixa que eu prossiga vivo na terra que me deu a vida, e a chama em que ardo é minha amiga. Desde há muito que pago por amar quanto o que respirar aos demais custa. Só esse é o meu reino, e subsistir é entregar-me ao tempo, eterno rio que poderei deter se me deixar levar. E sinto-me passar como água corrente, como ela me mostra o móvel e instável, e a segurança a vida nunca me consente. A própria água pode alguém aproveitar, eu sei que há moinhos e açudes, mas se procuro alguém, quem eu procuro tem o mesmo futuro do que o mar. A Espanha em si mesma se consome, é uma nação louca, e a loucura, em vez de nas fronteiras se conter, contamina um país tão inseguro como Portugal. Se houvesse inferno, eu era do inferno. E se há vida alguma coisa me dá um sentido, é ter uma costela de maldito. Borrowed the keys to the theater, curled up in my favorite seat, while you took to the floor, red hair hanging down, half singing soliloquies. Somehow I'd forgotten those moments, they mean so much at the time, when you'd play every scene just for me, and I'd hang on to your every line. Caroline sings lines from a favorite song, words that say it won't be long until we're rising. Caroline sings, the longer we stay we lose the feeling of it all being new. How we're falling now. We skipped all the way home from town, under streetlights like teeth in the mouths of the drowned. For a while that we found it again, a dream of New Zealand or a summer in Spain, and what some people will do for love is not enough. Now I wish I always knew. I break so easily now in the absence of you. And Caroline sings lines from a favorite song, words that say it won't be long until we're rising. Caroline sings, the longer we stay we lose the feeling of it all being new. Look how we're falling. I break so easily, it's just because I want you back. By the side of the stage, the awakening play is the soil creeping over our paths. Now I wish we were back on the boardwalk, in the barely kept days and the winding stairs, but just untying knots in the ribbon you caught round the mournful red lengths of your hair. Caroline sings lines from a favorite song, words that say it won't be long until we're rising. Caroline sings, the longer we stay of it all being new. Look how we're falling now. Look how we're falling now. Compreendo que não quisesse joias, pois por maior valor que possuíssem, pouco valiam como símbolos de um amor sempre mais fácil de comunicar, ou num furtivo olhar, ou num gesto da mão. E eis que sobre ti desceu a noite. A noite, mãe de tanta coisa, mãe do amor, mãe do menor rumor capaz de conferir maior intensidade ao silêncio que reina em redor. A noite que assegura a segurança capaz de consentir ao rouxinol cantar. Noite dos sonhos, dos pressentimentos, não tardes em cobrir com o teu manto este corpo que à terra prometido, nela fica melhor se nele for envolvido. As coisas que me cercam assassinam-me, rodeiam-me, possuem-me, dominam-me, e só hão de parar depois de me haverem esmagado. Aqui fica o poeta Garcilasso de La Vega. Fui melhor, fui pior do que pensaram. E para acreditarem no que digo, quando dentro de pouco eu estiver morto, haveis de ver que após ter procurado, nada encontrei melhor para escrever as palavras capazes de me sobreviver do que a pele que até hoje só os dias refletira. A madrugada vinda das vidraças ilumina de súbito o meu quarto e dissipa-me as trevas e os sonhos, e sinto-me cansado e confundido, e mesmo que quisesse, não queria, quando já para mim bem pouco tem sentido, os contornos impostos pelo dia. A noite era um abismo para mim, meu era o sol, as árvores, a luz, quando no mundo onde a lua reina, sempre me encontrava ante mim mesmo. E eis que espero então que a mão mecânica do tempo me venha destruir sem remissão as coisas e os próprios pensamentos onde julguei em peso a minha vida. Jovens que vierem, vendo o meu retrato, não pensarão que fui d'hiver em um doyon, que duvidei, pensei e hesitei, e hão de julgar-me pela forma do nariz, e mesmo os que tiverem lido os últimos autores verão nela as razões do que não fiz. Um homem, quando grande, cresce como a sombra que o sol, quando se põe, prolonga no termo de uma vida sempre longa. Mas a glória não é palavra para mim, pois só me conheci no cúmulo da dor. Procurei florestas nem montanhas, pois mesmo até no centro das cidades, eu que nelas nasci, as conheci. Rio Maior, meu rio de criança, o único rio onde eu, que afinal sou água corrente, e como ela passo irremediavelmente, até por lá morrer, lá principio. Os ralos e as rãs e os pardais, de certo, são os mesmos que eram dantes. Mas porventura voltarão jamais aqueles olhos claros, calmos, naturais, onde via coisas reais ou mesmo imaginadas e as próprias palavras entre nós trocadas. Conheci cada flor uma por uma, nasci no meio de estevas e giestas, e se vivi mais tarde em páginas de livros, em cada uma delas sempre li os nomes dos lugares onde nasci. Gostava das lucíolas, pois são ora noturnas, ora luminosas, e repetem nos hélitros que têm a sucessão dos dias e das noites. Se visto alguma vez, tu que nunca de noiva te vestiste, porque nunca ninguém te mereceu, porventura podia não te ver, se mesmo não te vendo, vejo sempre, até hoje que morta me hás de ver morrer, o teu rosto em tudo quanto existe. Eu que resisto aos rios e às árvores, por muito que por plácidos me imponham a sua incontestável existência, jamais a ti, tão frágil, eu opus resistência. Não sei se te consente recordar aquilo que por vezes te dizia. Procuro o teu mistério nos teus olhos. O teu rosto é tão vasto como um mundo. E quanto mais te olho, mais pressinto que é em vão que te procuro o fundo. Eu tinha o meu passado, a minha vida, conhecia o lugar de certas coisas, e agora que te vi, tudo esqueci. E se não tenho nada, nem te tenho mesmo a ti. Como posso pensar em ter futuro, se tu és para mim o puro instante e a eternidade em que me transfiguro? Eu não posso medir o que te dou, pois no mínimo gesto que te estendo, ao arriscar-me a mim, arrisco o quanto sou. A quem poderei hoje perguntar por ti? Que nem um filho meu saiba o meu nome, pois nessa superfície dessa tua face, irremissivelmente me perdi. A minha eternidade é a do vento, que pelos movimentos arrisca quanto é, e tudo se resume no momento. Teu coração foi frágil como as portas de um país, mas sempre eu encontrei nessa fragilidade um apoio maior do que o que quis. Nós podemos matar e mesmo até morrer por coisas em que não acreditamos. A vida acaba em morte e nós deixamos para sempre na terra quanto fomos. Desce já com seus cuidados, e conosco, nossos máximos inimigos, não tardamos a ver-nos confrontados. E eis que sei que irremediavelmente te perdi sem te ter encontrado, sem haver esgotado o mundo pressentido no fundo da figura de mulher que só se atravessou no meu caminho quando já tinha apenas para dar-lhe o que de tão profundo em mim havia, que subsistia para além da instituição, incompatível com o verdadeiro amor. Temos de certo culpa em qualquer caso, e não se veja nisto o espírito cristão, mas a simples constatação de que afinal era em parte nossa a mão que se movia. Que venha a noite com os seus prodígios. Sinto que sou maior do que mim mesmo, que vou ter dimensões que só terei quando morrer e que hei de até dizer palavras de pureza pavorosa. Não tenho nada a ver com toda a gente, eu vi-te. E só por ver-te tive em ti mais do que até teria se tivesse renascido. Eras mulher, a única mulher, e indefeso a ti me confiei para me convencer de que sentia seja o que for, quando afinal não sinto nada por mim nem por ninguém fora de ti. Para continuar precisaria de ter fé, E eu só acredito já naquilo que é. Só no amor eu vejo o túmulo capaz de conter o que fui e o que fiz. E de imóvel do coração, das mãos, dos pés, encontrar finalmente a procura da paz. Digo a verdade e todos se convencem de que tudo o que digo é fingimento. A verdade é difícil de se suportar. Eu em pequeno tinha um ar de espanto que como um manto ao verde te envolveu, mas ao crescer morri como criatura que na maioridade encontra sepultura. Tu eras como mão na minha fronte e atravessaste como caronte o rio que sem remédio veio separar-nos. Toda a mulher volteja sem cessar em torno dessa chama onde se há de queimar. Não tardarei também a regressar à terra para cumprir a minha condição. A clara noite cai do alto das estrelas e qualquer mão de certo há de impedir que eu venha a refletir o sol do dia de amanhã. Thank you. faltava que não tivesse já. Tu nem necessitavas de uma alma. Não podias ter vida que tu não levasses refletida de todo no teu rosto. No fundo, já há muito que morri. Eu morri pelo reino e pela sociedade, pela paz das consciências, pelas razões de Estado. E após essa morte, toda a gente passou a repousar sem o menor cuidado. Isabel Ferreira, meu inimigo amigo, se por ti posso ainda qualquer coisa, que a paz e a terra sejam sempre contigo. Rádio Etiópia, de Lisboa para todo o mundo, através da rede Podomatic. Um programa do Bispo Anatoly Brooks, dedicado a todos os grandes pecadores deste mundo.